pra cá. Olha só. Se o senhor estivesse aqui no meu lugar, conhecendo a cultura das pessoas que vão assistir isso, que pergunta o senhor acredita que eu poderia lhe fazer que seria mais útil para a coletividade daqueles que vão ouvir tudo isso e ver? O que seria essa lucidez? Essa lucidez nada mais é de que luz. Essa luz que vocês tanto falam vem de lucidez. A iluminação vem de lucidez. Um estado mais lúcido de si. Um estado mais consciente. Mas não dessa consciência programada, dessa consciência limitada, mas dessa consciência expansiva, vendo tudo de uma forma mais real, mais clara, sem ilusões, egos e vaidades, cada vez mais aberto ao mundo, ao universo. O comando de lucidez é o comando portador da luz, onde vai trazendo essa luz ao planeta conforme o planeta se permite. Não importa aquilo que você acredita, mas se permita cada vez estar buscando essa luz interior, pois a lucidez, a luz, está dentro de cada um de vocês. Os seus planos já foram plano do comando todo, já teve que ser adiado? Depende do por razões que vocês não souberam prever? Não, por razões vibratórias que vocês emanam, e vimos que estávamos um pouco adiantados e mudamos. Ou seja, a cada segundo é uma nova oportunidade, uma nova escolha. A cada segundo muda-se tudo na vida de todos, ninguém está pré-definido. Então trabalhamos com os seus segundos. A chegada dos extraterrestres vai representar o quê? Porque muitas pessoas diziam assim, eles vão trazer tecnologia, vão trazer a cura. Mas a gente conhece, por exemplo, que o astral não libera nada que a gente não esteja merecendo. Mérito. A hora que vocês estiverem preparados, muito se cria assim, enorme fantasias na cabeça. O senhor frisou enorme. Enorme fantasias na cabeça sobre o que vamos trazer. Não é bem por aí. É o interesse, né? Vocês sempre estão querendo algo. O extraterrestre não tô nem aí com ele, eu quero saber o que, que ele me traz de bom. Puta, que coisa feia, né? Como? Vocês, em primeiro, precisam estar preparados para ver algumas coisas. Dentro de si próprio, né? Para depois buscar fora o que o mundo vai trazer. Olha. Tecnologia, cura. A cura pode ser feita por si. A tecnologia alienígena você já tem. Em alguma parte, em alguns países já tem uma tecnologia muito primitiva, mas tem. Foi deixado e está aí. Já ajuda vocês em muito. Mas vocês primeiro precisam ver para vocês, a hora que vocês pararem de se ver como humanos e ver nós como extraterrestres, quem sabe a gente conversa. Tipo, cara a cara, né? Tem muita gente, eu vou chamar nessa pira, mas às vezes existe mesmo, o senhor saberia dizer. De dizer que tá sendo chipado. Que tudo é chipado, fui chipado, nada pegou, me pegou e me abduziu e fui chipado. Que tanto vocês chipam as pessoas? Quando começam esses movimentos,

mas eu já estava aqui trabalhando com a lucidez, já estava nesta órbita, não faz tanto tempo. Chorei de felicidade. Quando se unificou e se preparou, que está por vir. Oh. Então foi algo que me emocionou. Pois é um trabalho que me alimenta a alma, um trabalho contínuo. Não é um trabalho simplesmente mecânico. Pois vocês, quando escutam a palavra trabalho, remetem a uma situação muito mecânica de ganho, de bater cartão, de ir e vir. Que para nós, trabalho é uma satisfação da alma. Quando nós exercemos uma função, estamos dentro daquilo que amamos, dentro daquilo que realiza nosso espírito. E aquilo enobrece a gente. E dentro de tudo isso que estamos fazendo, estamos preparando, estamos trabalhando no ciclo evolutivo, tem coisas que acabam emocionando. O que que o ser humano tem como maior desafio na sua caminhada para permitir que essa integração aconteça? O maior desafio é entender que não existe nada de errado lá fora, que ele precisa observar ele mesmo. Ele precisa parar de se ajoelhar e ver o poder que existe dentro de si. E esse poder, que é uma outra palavra que vocês têm e não sabem entendê-la, pois quando entendem como poder, é o que vocês têm como os que vocês chamam de poderosos, que são os que comandam a sua cabeça. Por isso que quando a palavra comando é uma coisa tão distorcida, pois vocês veem tudo com muita perversidade, pois acreditam nessa perversidade. O poder é o que? A força divina que existe dentro de cada um de vocês, que é tão poderosa e tão grandiosa como o Mestre Jesus, como qualquer outro mestre de qualquer outra orbe, como nós, como o próprio Deus, pois tudo é parte de um mundo só. Entender essa força é entender esse poder, que nada tem a ver com se autoafirmar, como se é isso que vocês acreditam, quem está no comando. Eles só estão se autoafirmando. Pois se eles tivessem esse poder, a hierarquia de vocês era igual à nossa. Não existia um acima e outros abaixo. Eram todos iguais. O que faz a gente acreditar que o evoluído tem essa necessidade de escravizar? Como? Não entendi. O que faz o ser humano em geral achar e acreditar que aqueles que são mais evoluídos têm essa necessidade de escravizar quem é menos evoluído? Porque é um auto-reflexo de si mesmo. Ah, claro. É um auto-reflexo de uma necessidade de se autoafirmar, uma necessidade de se sentir. Veja, o que era muito comum, um simples exemplo, uma época não tão distante, para ficar claro para vocês, o que era muito comum, escravos, quando conseguiam alforria, ter outros escravos. O que é muito comum, uma pessoa que hoje, na vida de vocês, que passou dificuldades financeiras, quando consegue abrir um negócio, alguma coisa, ter funcionários e tratá-los mal, como era tratado, é autoafirmação. Pois quando a pessoa entende que o evoluído é igual, ele não vai ver a necessidade dele te escravizar, pois ele não vai vir para isso. Ele pode ter uma tecnologia maior, mas ter essa autoafirmação também de precisar escravizar um povo. Mas não é isso que vai acontecer. O senhor acredita que é essa necessidade humana de entretenimento, de atenção, quando ela se entrega a esse medo e reclama por isso, esse medo de que existam outras raças extraterrestres que combatem as benevolentes, lutando pelo espaço. Igual vocês veem nos seus filmes. O senhor acredita que o quê? Pelo espaço terreno. O senhor acredita que a pessoa implantar esse medo dentro dela é mais um resultado da imperfeição individual ou é um resultado de uma verdade velada? Eu acredito que não, nenhuma imperfeição, pois não acredito que vocês são imperfeitos. Eu acredito que vocês são ignorantes. E dentro da ignorância, e todos nós temos estágios de ignorância, eu tenho os meus e vocês os de vocês, dentro da ignorância cristã, costumam ir pela fantasia, pelo medo, e dar o poder ao mal, à perversidade, do que dar o poder à presença da paz e do bem. Porque existe mais filmes, como vocês assistem, de seres de outras orbes brigando e trazendo desgraça para cá do que um filme que vem alguém em paz trazer harmonia. Eles vêm com tanta tecnologia, mas sempre com uma vontade grandiosa de destruí-los. É um grande reflexo do povo que vive, que gosta, pois vocês acreditam muito no mal. Vocês vibram muito mal. É isso que impossibilita as coisas ainda. Vem maldade e perversidade em muitas coisas. Eu sinto que vocês não nos julgam por reconhecer que a gente faz mal mais por ignorância do que por maldade. Não existe bem e mal. Que a gente sempre, como esse mal que eu utilizo, é uma visão que vocês mesmos têm, claro, da situação perversa do mundo. E dentro da ignorância vocês atacam a si próprios. Por ela. Não existe julgamento. O julgamento é cada um faz de si. Nem Deus está julgando ninguém. Pois se ele deu um livre-arbítrio no universo, foi para evoluirmos, crescermos. Quando se fala em bomba nuclear, bomba atômica, e muitos apologistas de que os benevolentes estão no comando e nada de mal acontecerá, se colocam na posição de dizer que não se preocupem, porque qualquer coisa que venha a abalar o coletivo, abala também os outros planetas à volta e não seria permitido. Fala um pouco sobre isso. Tudo, como eu disse, tudo que acontece, só acontece se é permitido. Se uma bomba nuclear explodir, for funcional, tanto para este como para os planetas à volta e as dimensões envolvidas, vai acontecer. Se para todas aquelas pessoas, seres e dimensões envolvidas for funcional para o aprendizado e evolução delas, permitimos. Se não, não. Para que alguma coisa seja funcional, vocês, além de permitir, intuem, mesmo que acreditemos que aquilo seja mal? Sim. O senhor disse? Sim. Sim. Mesmo que vocês acreditem que seja mal. O que é mais intuído é sempre uma evolução. Mas, se dentro de você tiver aquele mal, para ficar bem claro, se dentro de você tiver aquele mal, aquela visão mais ignorante de uma situação, e para aquilo é necessário passar, quem vai se conectar com você? O semelhante, os que vocês chamam de trevosos, os que estão querendo ir contra a evolução do planeta. A gente só permite ou não que eles atuem. Se não for permitido, barramos. Se for para uma evolução total, permitimos. Claro. Vocês não estão interessados no ser humano, mas na essência, é isso? Que ele carrega? Você, de novo, volta ao fato de ser humano como... como... uma raça aquém do todo. Isso. Vocês são um todo. Se vocês são um todo, estamos tão interessados em vocês como estamos interessados numa formiga. Olha. No universo não existe diferenciação de como olhamos. Existem crenças, vibrações de como se colocam. Mas interessamos por um todo dentro de um todo. Não importa em quem. Você tem o mesmo valor de uma formiga, de uma pulga, de um cachorro, desses animais que você conhece, de outros planetas, de outros amigos. É que a forma como falamos talvez pareça para vocês uma forma fria e que não há interesse, pois vocês acreditam numa benevolência aos interesses das suas crenças. Mas uma formação planetária, uma evolução planetária vai aquém a crença de cada um e a benevolência de cada um. Vai à necessidade de um povo dentro daquilo que eles vibram. E até reformulando a pergunta para colher um conhecimento de um outro ângulo. Vocês parece que não se interessam muito pela personalidade humana, e sim pela essência, pelo espírito que ele é e o propósito dele estar ali. Tanto dos humanos quanto de qualquer povo. Esse protocolo para primeiro contato é muito diferente nos planetas ou ele segue uma regra? Para primeiro contato depende da elucidação daquele planeta. Nada é regra. Tudo depende, vamos alinhar dentro da cultura daquele povo, de como aquele povo se comporta, de como aquele povo entende, e daí vamos fazendo os contatos. Acredita-se que no nosso mundo quatro raças prevalecem, como a raça branca, amarela, negra e a vermelha. Tem isso algum ponto de conexão com sementes das estrelas que foram ali projetadas em diferentes regiões para desenvolver não só a solidariedade, mas a diversidade e existir aqui embaixo que há em cima, que é essa solidariedade universal? Sim. Existe, primeiro, bem antes de virmos preparar o planeta, grandes consciências vieram trazer algumas, para ficar mais claro, essas sementes. E depois vieram outros seres para trazer outras. Daí vieram já alguns exilados de primeira e começaram ali a fazer experimentos intuídos por nós entre a raça deles e a raça já habitada, para ali começar a nascer os povos que vocês são hoje. E, de novo, o que faz uma pessoa nascer na Terra ou na nossa galáxia e não na sua é sempre a afinidade, a lei da afinidade e as conquistas desse espírito. É um mérito. Mais do que... é um mérito de como ele está, de como ele é, daquilo que ele acredita, daquilo que ele vibra. Se ele vibra aqui, ele está aqui. Se ele vibra em umas frequências de quem está lá, está lá. Talvez eu vibre mais na sua do que da de lá, porque eu estou aqui também. Estou trabalhando. Mas isso não me faz menor do que você. só porque eu estou trabalhando. Se os políticos são corruptos, por que um extraterrestre benevolente ia preferir contactá-los e não aquelas pessoas que não são corruptas? Nem todos foram contactados só por políticos. E nem todos os políticos são corruptos. E nem todos inocentes não carregam pureza total, né? Agora, o que adianta eu contactar? Eu não, porque eu não cuido dessa parte. O que adianta um extraterrestre que precisa passar informações e precisa que... Protocolares, né? Ou qualquer outra situação. Encontrar uma pessoa do que vocês julguem de pureza, uma pessoa boa, uma pessoa que não é corrupta, mas que está trabalhando numa fazenda e não tem acesso a nada. Passar tudo aquilo para ela, o que ela vai fazer com aquilo? Não vai poder fazer nada, vão chamar ele de louco, como muitos acontecem. A pessoa sai, as pessoas falam, ele é louco. Agora passam ao que é funcional. Pessoas que podem fazer alguma coisa, mesmo que aquilo seja por um jogo de interesse da parte do político ou do comandante, mas que leve a um determinado fim. Ah, é funcional. Não existe bem e mal. Peças no dominó. Exato, não existe bem e mal, meu filho. Existe o que funciona. Às vezes você pode julgar uma pessoa como corrupta ou outra como não. Mas será que todo mundo é tão preto e branco assim? Por que a gente tem tanto conhecimento dos cinzas e dos reptilianos e não tem tanta fotografia ou casos de pessoas assim humanas como o senhor? Porque é o que é mais necessário agora pela diferenciação de povos. E às vezes é a minha experiência também, né? De outra pessoa pode ser completamente diferente. Pode ter mais, mas é... Você não está tão errado, não. Mas o que está dentro do... É o que mais é funcional, de novo, utilizando a mesma palavra, para o agora ter mais contatos com eles do que outros. Pois essa diferença já causa para vocês um acerto maior do que fosse igual. Talvez pela estranheza, já para ir trabalhando em vocês essa estranheza de outros povos. Aham, muito bom. Porque tem gente que parece louva a Deus, não é? E tem um espírito igual ao nosso. Que espírito é espírito, meu filho? Digo assim, não é de um animal, já é de um ser humano. Você fala espírito ou você fala corpo astral? Eu digo assim, essência. Já existe gente, por exemplo, igual eu, que eu tô aqui controlando um corpo físico, mas controlando um corpo físico de uma aparência do inseto. Ah, sim. Existe. O senhor já conversou com algum. Sim. Não é muito estranho, assim, conversar com uma forma tão diferente? Não. Eles amam muito, às vezes, né? É normal. E é o que emana que vocês sentem, não é a forma, né? Forma não é nada. Forma é só forma. Mas não tem essa terrestre aranha, não, né? Tomara que não. Mas vamos voltar pra cá, olha só. Se o senhor estivesse aqui no meu lugar, conhecendo a cultura das pessoas que vão assistir isso, que pergunta o senhor acredita que eu poderia lhe fazer que seria mais útil para a coletividade daqueles que vão ouvir tudo isso e ver? O que seria essa lucidez? Essa lucidez nada mais é de que luz, essa luz que vocês tanto falam, vem de lucidez. A iluminação vem de lucidez. Um estado mais lúcido de si, um estado mais consciente, mas não dessa consciência programada, dessa consciência limitada, mas dessa consciência expansiva, vendo tudo de uma forma mais real, mais clara, sem ilusões, egos e vaidades, cada vez mais aberto universo. O comando de lucidez é o comando portador da luz, onde vai trazendo essa luz ao planeta conforme o planeta se permite. Não importa aquilo que você acredita, mas se permita cada vez estar buscando essa luz interior, pois a lucidez, a luz, está dentro de cada um de vocês. Quando se diz que existe solidariedade entre os planetas, pode ser que o nosso tipo de vida seja utilizado nas escolas de outros planetas como forma de motivá-los a entender que eles já têm muito e estão reclamando por conta da precariedade que a gente vive, como se mostrasse um planeta menos evoluído para nós no, nas colônias espirituais. Olha como é que é ruim lá, como vocês são privilegiados. Dentro de outros para vocês ou vocês para outros? Isso, último. Sim. É muito mostrado, é muito estudado a Terra. É. Por outros povos. Assim como vocês se estudam, tanto no plano físico ou naquilo que vocês chamam de extrafísicos, outros povos estudam vocês. Povos mais esclarecidos estudam vocês. Não são todos. O universo é muito grande, mas estuda como estuda outros povos. Como se num futuro um pouco distante vocês também vão estudar. Estudar não é invasivo. Veja como a antropologia estuda diferentes culturas e dentro dessas diferentes culturas entende um todo melhor. Quando você estuda diferentes planetas, você estuda a densa a inúmeras culturas e entende um todo melhor. Para você até se entender melhor. É o que acontece. Não usamos, eles não chegam a usar comparativos. Ó, vocês têm que dar agradecer o que tem aqui porque lá é ruim. É como se um antropólogo vai até a Moçambique. Sim. E estuda aquele povo lá que está numa grande carência, mas não vai lá para levar o filme e falar como está ruim. Vai lá para entender como que eles vivem naquela carência, como que eles vivem naquela vida e do que eles tiram lá de tão precário, o bom e o ruim. Estuda como você, põe a sua câmera e estuda cada espírito. Sim. Que senta na sua frente, aquilo que você sente de coração aberto e tira aquilo que é ótimo para você. Oh. É o mesmo estudo. Sim. O senhor vê a humanidade toda partindo para esse tipo de atitude em relação a si próprio e o próximo. Sim. Cada vez mais isso. Sim. É, aflorando na gente. Sim. Cada vez mais vocês trabalham, aprendem e veem os esclarecimentos devidos para que isso seja feito de uma forma mais ostensiva. Dilatando a noção de família. Exatamente. Uau. O senhor pode escrever um livro, né? Dilatando a noção de família. Muito bonita, cara. Como que é? Muito bonito. Não, e uma vez um STS falou assim pra mim: vocês querem entrar em contato com a gente, vocês não fazem contato nem com o vizinho. Tem um pouco disso dentro do senhor, de colocação pra gente? O senhor vê isso? Vejo. A família é meu irmão, minha mãe e meu pai. O resto? Vocês colocam como? Como alguém que deve trabalhar muito pra conquistar minha confiança. Exatamente. Quando você vê que assim, você não se vê como um todo. É. Isso é lógico, você não precisa se abrir de uma forma que não seja de sentir, mas você também se fecham. Então vocês querem muito lá fora, mas não observam aqui dentro. Vocês não observam o seu povo, a sua cultura, os que vocês julgam diferentes. Dentro disso, Nós observamos o quanto que vocês querem ver o de fora, quanto você observa de dentro. E outra ideia que eu tive é que se viesse um extraterrestre que louva a Deus, a gente ia querer montar nele. Entende? E isso é ridículo, mas... Pense no sentido. Ter isso é muito ridículo. Pensa numa coisa. Imagina uma escola onde há pouquíssimo tempo na cultura de vocês, os negros começaram a estudar junto com os brancos. E isso foi um tormento. Nossa. Imagina quando tiveram um primeiro alienígena estudando junto com vocês na mesma escola. Que tormento pode não ser? É. Imagina que é tão complicado ver, aceitar culturas tão diferentes, como muçulmanos, como alguns hoje vocês vivem, candomblé, tão diferente daquilo que acreditam que é comum, pessoas de outros sexos, pessoas homossexuais, pessoas de várias etnias. É tão difícil aceitar o que já é comum para vocês. Sem diminuir o outro, né? Sem diminuir o outro. E como vocês querem tanto ver o lado de cima, mas vocês não veem nem o que está na frente do nariz. Realmente. Precisa voltar para si primeiro. Que os irmãos louvam a Deus, perdoem, mas é aqui é assim mesmo. A gente dá risada de ficar sentada. Mas é... Não que tem que perder o bom humor. Não que às vezes subir em cima de um amigo, seja louvar a Deus, como você diz, seja uma coisa ruim, uma chacota. Não. Mas que possa ser uma coisa de alma. Sim. Não de ver um... De usar alguém, né? Para os seus fins de diversão. A gente tem muito disso ainda. Isso. Satisfaz a minha necessidade imediata, é bom. Não satisfaz, não me serve. Exato. Para aí que gravita as nossas afinidades. Exatamente. Por isso que vocês vibram ainda assim. Graças a Deus. Então, chegando aqui já nos minutos finais, eu queria perguntar ao senhor quando que vai acontecer o primeiro contato. Você quer uma data? É. Eu não vou te dar o que eu não sei. Eu trabalho com a lucidez. Claro. De novo. E eu posso te falar que num período muito curto, de 15 anos, vocês terão uma lucidez dilatada, pois muitas verdades aparecerão. Uhum. É o que eu posso te dizer. Não vou falar. Lógico, tá certo. Porque não é da moçada. É, lógico. Se é aquela coisa, todo espírito que desce, ou todo extraterrestre, como vocês falam, que desce, tem data, tem horário. E aí isso tá errado. É se colocar com todo mundo chipado. Sim. O universo é muito grande. Nossa. As coisas são muito grandes. Claro. Eu falo de onde eu trabalho. E se não falar com sobriedade, não pode ser levado a sério. Exato. Não é? A gente tem muito isso, né? Ah, porque é extraterrestre, pode zoar. Não, tem que falar com sobriedade também. Certo, não é porque eu sou extraterrestre, porque eu sei a hora e o momento. Ou um mestre ascensionado. Não é porque ele tem título que agora ele pode falar com qualquer besteira e todo mundo vai seguindo. Exatamente. O senhor aconselha a gente a buscar desenvolver mais esse discernimento? Total. Não é porque qualquer espírito ou... Qualquer espírito. Que que mostre, seja até um encarnado que vocês têm um grande apreço, fale qualquer coisa, vocês comprem como verdades. Vocês têm que sentir. Cada um tem uma verdade, cada um de vocês é um mestre em potencial, cada um de vocês tem o seu mestre interior. Não adianta viver tudo aquilo e acreditar que aquilo é uma verdade única e absoluta. Quanto mais discernimento vocês tiverem, mais alcança a luz, lucidez. Quando o senhor falou do discernimento, já veio na minha cabeça, tem que passar tudo pelo crivo da lógica e da razão. Mas o senhor trouxe um outro elemento, o senhor apontou para o coração do médium e disse, tem que sentir. Então explica um pouco a diferença, se é que existe, ou só na nossa interpretação, entre o crivo da lógica e da razão e passar pelo sentir. Muitas vezes a lógica e a razão é mais ilusória do que o sentir. O sentir é um senso que te liga diretamente ao espírito, diretamente àquilo que faz sentido para você. Muitas vezes a lógica, a razão, não existe lógica nenhuma você estar com uma câmera apontando para uma pessoa que está falando por um espírito. Qual é a lógica disso? Nenhuma. Não. Dentro do meu trabalho, nenhuma. Lógica nenhuma. Ah. Muitas pessoas podem ver isso aqui como uma grande perca de tempo, como grandes ilusões. Sim. Mas é no sentir. Quem sente, que se afiniza e está despertando para isso, está fazendo seu discernimento e abrindo seu peito e a sua compreensão e lucidez para o que eu falo. Aí está a diferença. E não se engana e não deixa se enganar. Exatamente. Então, dentro do que qualquer um que possa falar, se você sentiu, não é porque ele é um pai velho, um mestre ascensionado, um grande dirigente. É o que você sente. Se aquilo faz sentido, se aquilo acopla, você vai tirar o melhor daquilo e colocar dentro de você e fazer daquilo uma forma que você pode levar para a sua vida, mas do seu jeito. Porque cada um é único. Cada um é único. Cada um é único. Quando o senhor fala cada um é único, o senhor estaria, por acaso, exaltando a individualidade, o eu exclusivista? Cada um é único no universo, mas não dessa forma perversa que vocês veem. Não existe nada no universo que se repita. Essa grande consciência, Deus, como vocês gostam de falar, não faz nada repetido. Tudo novo, tudo único, tudo com uma grande digital, como vocês conhecem, exclusiva, essa centelha divina que é esse DNA básico do espírito exclusivo. Dentro desse único, todos nos conectamos e somos um só. Mas dentro desse um só, somos partes individuais, crescendo de forma única e absoluta. Qual que foi o propósito de colocar animal na Terra? Dentro do desenvolvimento para a afetividade com o próximo e no desenvolvimento biológico também. Sem animal, a vida na Terra não funciona dentro da sua biologia. Quando a gente vê um animal matando o outro, a gente justifica que a natureza é cruel. Então, por que não achar isso natural entre nós? Vocês justificam que a natureza é cruel porque vocês são totalmente sentimentalistas. A natureza não é cruel, a natureza é natural, já diz o nome. Natural, funcional, que não é um instinto natural daquele ser, não é porque ele é racional. Que aquilo é o natural daquela vida, daquela forma, daquilo que ele precisa. Nada tem a ver com esse sentimentalismo barato. Você quando domestica um leão de matar, se você observar o olho de um leão que vive na livre e um que vive em cativeiro, são olhos totalmente diferentes. Pois você está indo contra a naturalidade dele. Você não está evoluindo aquele ser. Ele evolui só. Ele não evolui com a sua ajuda, colocando ele preso e dando a carne para ele comer. Ele fica... O leão não, né? Porque quem caça, na verdade, é leão. Não, é. Mas Observa o olho da leoa. Observa o olho do leão, que não pode comandar as suas leoas. Nossa. É uma naturalidade. Algo comum. É a mesma coisa de você começa a ir podando esses animais, eles saem do seu habitat. Não é você que está evoluindo ele. Ele vai se evoluindo só, junto com todo o resto, da forma que tem que ser. Os seus planos já foram o plano do comando todo, já teve que ser adiado? Sim. Depende do estado. Por razões que vocês não souberam prever? Não. Por razões vibratórias que vocês emanam e vimos que estávamos um pouco adiantados e mudamos. Ou seja, a cada segundo é uma nova oportunidade, uma nova escolha. A cada segundo muda-se tudo na vida de todos, ninguém está pré-definido. Então trabalhamos com os seus segundos. Quando se fala nessa ideia de segundo, dos seus segundos e tudo muda, a gente pensa que existem realidades paralelas. Ou seja, na realidade paralela, o Jefferson podia estar aqui conversando, começando agora, essa gravação que a gente está tendo agora, o outro podia ter terminado, no outro, ele podia ter desistido desse trabalho, no outro, ele podia, sei lá, mil coisas. Esse é real ou é uma outra forma das nossas carências projetarem ilusões para o nosso entretenimento? Um pouco dos dois. A realidade existe dentro disso, mas não da forma que vocês pintam. Uhum. As realidades alternativas e paralelas existem, mas não dessa forma. Mas isso é um assunto muito complexo para o momento. Sim. Dizer assim, 2012 teve uma terra que acabou e uma que continuou. Não é bem assim. É exagero. Não é bem assim. Claro, são sutilidades. Como se a Terra estivesse dando a luz a uma nova Terra. Isso vai existindo dentro de uma integração natural e equilibrada. Isso, exatamente. Para o avanço e o progresso do Espírito. Não que você aí pode viajar para uma Terra que tudo é ao contrário, onde vive, não. Isso é um pouco de fantasia. O senhor tem ouvido isso? Muito. As pessoas acreditam muito nisso. Qual foi a coisa mais sensata que o senhor ouviu de um ser humano? Várias, não posso dizer a mais não pode. Tanto, eu ouço muita coisa sensata. Vocês se subestimam demais. Vocês falam muitas coisas sensatas. Quando vocês param de ficar tanto nas ilusões e escutam mais o espírito, vocês escutam e dizem coisas muito sensatas. Certo. Vocês se põem muito para baixo. É. Não existe um ser humano que falou uma coisa mais sensata. Eu queria saber do senhor assim. Qual que foi a lição maior que o senhor absorveu de um outro ser? Lição maior que eu já absorvi, meu filho. Que foi... abriu alguma coisa, assim, deu um estalo. Muitas. E eu recebo isso sem parar. Até hoje estou absorvendo muitas coisas em muitas, com muitos seres. Toda hora me refazendo e me recompondo. E reaprendendo algumas coisas. Entendendo que, como dizem, essa certeza no universo que está sempre levando a gente para um lugar melhor, para um estado melhor. E estar hoje com vocês me faz aprender muito também. Não é porque eu estou no comando de lucidez que eu não estou aprendendo com vós. Como vocês interagem com o outro, como vocês se desenvolvem. O senhor disse, eu estou no comando de lucidez. Quando se fala sobre o comando Ashtar Shiram, sim. Isso é outra coisa que não é tão quanto as pessoas acham que é? Ou é realmente um comandante com uma nave espacial? Não é tanto como as pessoas acreditam. Existe este comando com um nome É o seu comando? Não. É um comando com uma... São extraterrestres? É um comando que... que todos trabalham lá, ao seu propósito, que está dentro desse, da integração desse comando que eu faço parte. Mas é uma outra, um outro departamento, para ficar mais claro para vocês. Departamento Asta Charan. O senhor tem um nome? Lúcifer. Não, não, o seu comando. Lúcifer. Que da hora. Por que que tem esse nome? Por que Lúcifer? Porque a estrela da luz, o portador da luz, ficaria mais... Não é bem esse estrela nome, mas manhã. Fica isso, fica mais próximo das traduções que vocês têm. Que é esse nome? Porque de manhã as trevas vão se dissipando, porque... gradualmente. Porque é a estrela da lucidez, o portador da luz é o portador da lucidez. O problema é que as escritas foram um pouco distorcidas por várias questões de controle, de ordem, até, enfim, do que era um bem para alguns e não era bem para outros. Então se criou várias questões muito ilusórias sobre esse nome. É só um comando. É só lucidez, só. Não tem nada daquilo que está escrito. Ou daquilo que nem está escrito. Daquilo que se criaram sobre uma coisa tão pequena. Se você pega a Bíblia hebraica, a parte Lúcifer é bem pequena. E o que ela quer dizer é o portador da luz. Em algumas partes de algumas... entende-se que esse portador da luz não é um ser. É uma estrela. Então é uma coisa mais ampla. Não algo fechado. Dentro disso se criou muitas ilusões. Construíram, quando foram traduzindo a Bíblia a modo... e dentro daquilo que acharam melhor, acabaram colocando Lúcifer como um príncipe decaído, um anjo caído. Não. Obviamente, para quem está ouvindo, o senhor está dizendo assim, estude o significado de uma palavra, o que, que aquele som transmite, qual que é a etimologia, a raiz dele, no lugar de se apegar a mitos. Exatamente. Exatamente. Para não chamar um ser, ou no caso Lúcius de Orion, que trabalha no comando da lucidez, de satanista. Exatamente. Que seria assim a expressão de uma imaturidade. Muito grande. Mas para mim. Não faz sentido. Não toca. Para mim? Não sei se para você tocaria. Não. Mas para mim não. É a imaturidade de um povo. Muitas pessoas podem ver esse vídeo e achar a situação mais absurda. Um ser de outras orbes com o nome de Lúcius, que diz que está no comando de lucidez, que ficaria um nome próximo a Lúcifer. Então, até agora eu entendi que o senhor é um integrante de um grupo. Exatamente. Né? Então, olha, vamos finalizar? Sim. Porque chegou o momento do menino já partir. Mas dá uma mensagem final pra gente, por gentileza. O que vocês puderem absorver do coração. Entendam que não existe bem e mal. Não julgue o próximo, não julgue as ações, não julgue nada daquilo que vocês não compreendem. Pois a partir do momento que você julga, você está se julgando. Pois quando você julga o outro, você vai se julgar. Aceite, respeite e aprenda a sentir a sua alma, porque é a hora que você se conecta